Jefferson Solos 48, qual é o pátio de estacionamento? Autorizado, reporte livrando a pista na bata. Gente, boa noite, Tango. 0, bom dia, prossiga. Por gentileza, senhor, decolagem prevista em aproximadamente 50 minutos, o senhor poderia confirmar a pista em uso? A pista é a 10 no momento, ok? Ok, pista 10, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4007, ciente da Delta, nível 380, Rio de Janeiro. Azul 4007, confirmando 380, qual é o horário estimado para decolagem? 0730 estimado, Azul 4007. Ok, ciente, aguarde um instante para a copa. Obrigado. 4007 na escuta para 4. A escuta prossiga, Azul 4007. Azul 4007 está autorizado para o Rio de Janeiro, nível 380, pela Upper Whisky 50. Após a decolagem na pista 10, curva à direita, saída da El, transição de Né. O transponder é o 5016, o controle opera em 119 decimal 80, cotejo. Autorizado a nível 380, Rio de Janeiro, pela Upper Whisky 50, decola da 10, curva à direita. Da El, transição de Né, transponder 5096, controle 119, decimal 8, Azul 4007. Correto, champion para o puxo acionamento, Azul 4007.